Atenção! O som a seguir pode causar náusea, enjoo e vômito. Favor utilizar a sacolinha ao lado. Processo de impeachment e o afastamento de Dilma Rousseff.